Olá Mazuti, olá ouvintes do blog, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez nesse espaço seleto, onde nós podemos trocar algumas ideias. A semana começou com uma celeuma envolvendo aí os gastos do governo federal. Um grupo de parlamentares ligado à oposição resolveram alardear que o governo teria gasto aí em torno de 1,8 bilhões de reais em itens de alimentação. Dito assim, dessa maneira, não há brasileiro que não se preocupe com o volume dos gastos, não é mesmo? O ponto alto, segundo os deputados e os militantes oposicionistas ao governo federal, seria o gasto de 15 milhões de reais com leite condensado e 2 milhões de reais com chicletes. Veja bem, pode isso, Arnaldo? Pesquisando a respeito do assunto e detalhando as compras, eu descobri que o leite condensado foi comprado para fazer sobremesa para 334.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E essa compra, ela corresponde a um ano inteiro de supermercado aí para fazer as sobremesas para esses 334.000 soldados. Os chicletes são para uso da aeronáutica, pois os pilotos usam os chicletes para aliviar a pressão nos ouvidos. O engraçado de tudo isso é que a grande mídia acaba por repercutir essas pautas oposicionistas sem detalhar, ou seja, acabam promovendo a desinformação e, por vezes, as fake news, que tanto elas juram combater. Sabe que eu nunca vi esses deputados, esses militantes que fazem oposição ao presidente Bolsonaro reclamar, por exemplo, dos 9 bilhões de reais que a ex-presidente Dilma usou, gastou em publicidade para promover o seu governo durante o seu mandato. Eu também não vejo a mídia, nem esses militantes falarem dos gastos que o ex-presidente Lula, por exemplo, ainda condenado, promove ao erário público, com mais de 500 mil reais por ano de gastos aí para servir o ex-presidente. Muito pouco também se deu destaque, há um tempo atrás, aí para uma compra milionária que o STF fez adquirindo lagostas e vinhos premiados. A impressão que eu tenho é que existe, sem dúvida alguma, uma má vontade muito grande em valorizar o que o governo Bolsonaro faz e uma expectativa maior ainda para que as coisas no Brasil deem errado. Se o nosso país fosse um barco em alto mar que estivesse com o casco furado e você estivesse dentro dele, qual seria a sua preocupação? Tirar a água do barco ou torceria que ele afundasse o mais rápido possível, ainda que isso significasse a sua morte? Qual seria a sua escolha? Às vezes eu penso que o brasileiro não se ama, por isso não consegue amar o Brasil. Um forte abraço a todos. Paz e bênçãos, uma ótima semana.